Panorama Agrícola para 8 de março de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 8 de março de 2012, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. E o ditado de hoje é: quem disciplina, amigo é. Confira uma dica sobre a camomila. Informações também sobre a festa do milho verde em Santo Amaro da Imperatriz e em Imbuia. Ouça também: MDA ajuda na recuperação de estradas rurais e informações sobre a renegociação de dívidas rurais. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre projetos comunitários na Serra Catarinense. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647, deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, use camomila para tirar a oleosidade do seu cabelo, para clareá-lo e para tratamento da sua pele. A camomila pode ainda servir para tratamento de feridas e como desinfetante. Como analgésico, a camomila ajuda no tratamento de dores estomacais e da bexiga e resolve problemas de gases. É hora das notícias. Começa amanhã e vai até domingo em Santo Amaro da Imperatriz a 20ª edição da Festa do Milho. O evento tem caráter popular e é realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Uma oportunidade para os agricultores da região que podem expor seus trabalhos em artesanato e demonstrar com pratos típicos um pouco da culinária com milho verde. O evento agrega lazer e cultura, envolve toda a família com gastronomia, música, parque de diversões, exposição e venda de orquídeas, feira de artesanato e produtos diversos. Além de ter praça de alimentação, desfile para a escolha de rainha e muito mais. Os visitantes podem apreciar pratos à base de milho, milho verde com estrogonofe, pudim, risoto, pastel de milho verde, bolo, suco, maionese de milho verde, polenta e até sorvete de milho verde. A pamonha gigante está entre as grandes atrações. Tradicionalmente é distribuída de graça no último dia do evento. Em 2011, pesou 541 quilos e foi feita por 12 pessoas com cerca de 6 mil espigas de milho. O processo para fazer a pamonha levou mais de 40 horas. Entretanto, o tempo de consumo da iguaria ficou em média em uma hora. Então, de amanhã, dia 9, até domingo, dia 11, a Festa do Milho Verde em Santo Amaro da Imperatriz. Também estamos anunciando para o mesmo período, de amanhã, dia 9, até domingo, dia 11, Festa Estadual do Milho Verde em Imbuia, Alto Vale do Itajaí. Gastronomia à base de milho verde, desfile de máquinas agrícolas, cavalgada, rodeio crioulo e exposições. Então, neste final de semana, duas festas do milho verde em Santo Amaro e em Imbuia. O Conselho Monetário Nacional aprovou alterações nas condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais que tiveram perda de renda em função da estiagem aqui na região sul do Brasil. Assim, os agricultores de municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo federal podem prorrogar o pagamento de empréstimos de custeio e investimento, inclusive de parcelas negociadas de anos anteriores. Procure o seu agente financeiro para prorrogar o pagamento. Informamos também que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, entregou na semana passada 20 retroescavadeiras para municípios catarinenses. As máquinas vão ser usadas para recuperar estradas vicinais da região que interligam propriedades do meio rural à zona urbana. Foram beneficiados com retroescavadeira os municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Celso Ramos, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Galvão, Ipuaçu, Jupiá, Lajeado Grande, Luzerna, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargião, Xanxerê, Chavantina e Xaxim. Fique ligado no Panorama Regional. Projetos comunitários. É por meio de diferentes projetos que recebem o apoio da Prefeitura de Cerro Negro na região serrana, da Baeza e da Cooperanita, que os moradores da comunidade do Sagrado estão mudando sua realidade e tornando viável e mais agradável a vida no campo. Os investimentos que beneficiam cerca de 45 famílias, onde a Secretaria Municipal da Agricultura de Cerro Negro partiu de um diagnóstico construído e discutido com as famílias moradoras da comunidade, então, do Sagrado. Fortalecimento da agricultura familiar, transporte comunitário, agroindústria familiar, linha de leite, melhoramento das estradas, horta comunitária, casa de lã e serraria móvel são alguns dos projetos que contemplam os agricultores da localidade, então, do Sagrado. Todos os projetos têm aprovação dos moradores, porém a serraria móvel está chamando bastante atenção pela versatilidade no corte e beneficiamento da madeira, mas principalmente por impedir que a matéria-prima passe para as mãos de atravessadores. O equipamento foi disponibilizado pela Baeza e está sendo muito útil, pois além de beneficiar todas as famílias da comunidade, também presta serviços para alguns agricultores de outras regiões do município. Então ficou mais facilitado o corte e beneficiamento de tábuas, palanques, travas e outros utensílios para o melhoramento das suas propriedades rurais. A serraria móvel tem capacidade para cortar em torno de 3 a 6 metros cúbicos de madeira com baixo custo de serviço. Conforme os agricultores, eles necessitam então melhorar suas instalações nas propriedades e o custo para beneficiar a pequena produção de pinos e eucalipto, principalmente em serrarias de terceiros, fica inviável pelo alto custo. E agora então com a serraria móvel, pode baixar o custo, gerando renda e emprego na comunidade. Então, é bom ouvir qualquer ação. Primeiro tem que ouvir a comunidade, eles realmente que vão determinar o que é que eles querem. Isso é uma lição para todos e para todas as comunidades e todos os municípios da região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epa, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE, nos últimos anos, tem treinado os seus novos colaboradores num processo chamado de pré-serviço. Na entrevista de hoje, o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, explica o que é o pré-serviço e qual a sua importância. O pré-serviço, para que quem está nos ouvindo entenda bem com poucas palavras, é uma preparação do novo funcionário da EPAGRE às metas e à missão que a EPAGRE está se propondo. Essas pessoas lá passam por um treinamento, conhecem o que a EPAGRE precisa fazer, conhecem qual a missão e qual os nossos objetivos junto ao meio rural e pesqueiro, e para isso eles estão sendo treinados. Nós estamos hoje com treinamentos já em São Joaquim, Itajaí, São Miguel do Oeste, Chapecó, no intuito de cada vez mais aperfeiçoar o nosso trabalho junto ao nosso agricultor. O que nós pretendemos com isso? É cada vez mais ter uma capacitação e dar uma resposta rápida ao agricultor e ao nosso pescador aqui no litoral. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente Ipagre, Luiz Ademir Resma. Obrigado pelas informações, presidente. Um abraço e um bom café da manhã a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.